Mas jogue a primeira pedra quem jamais errou. Quem alguma vez na vida não se enganou. Pra que condenar se é mais fácil perdoar? Perdoar. Já paguei com seu coração. Que castigo é pior do que a solidão? Me diz o que é preciso pra fazer você voltar. Pra que negar? Aprendi, é você. Fora por nada. Hoje eu sei que não tem saída. Tô pedindo pra você voltar. Tô pedindo pra você ficar em minha vida. Alcione! Perdoei. E orgulho nada, eu quero amor no coração. Se dane o mundo, eu tô afim dessa paixão. Só quem nunca errou é que não tem perdão. Pra que negar? Aprendi, é você ou nada. Tive o mundo em minhas mãos e joguei tudo fora. Hoje eu sei que não tem saída. Tô pedindo pra você voltar. Tô pedindo pra você ficar.